Santo Espírito, toca minha alma. Doce calma, eu quero sentir. Santo Espírito, toca minha vida, que sofrida precisa do teu poder. Santo Espírito, de ti necessito, e suplico dizendo assim: oh, enche minha alma com poder, me restaura. Oh, vem, Senhor, oh, vem. Oh, enche minha alma com poder, me restaura. Oh, vem, Senhor, oh, vem. Vem, Santo Espírito, vem. Envolver o coração desse alguém que te ama, te adora e te clama. E acende essa chama que te ama, te adora e te clama. Oh, vem e acende essa chama. O teu tocar eu quero sentir. Tua meiga voz preciso ouvir. Estás aqui, pois te sinto bem perto. Estou bem certo, pois onde há louvor estás. Se te louvo, é porque te amo e te clamo, dizendo assim: oh, enche minha alma com poder, me restaura. Oh, vem, Senhor, oh, vem. Oh, enche minha alma com poder, me restaura. Oh, vem, Senhor, oh, vem. Vem, Santo Espírito, vem. Envolver o coração desse alguém que te ama, te adora e te clama. Acende essa chama que te ama, te adora e te clama. Oh, vem e acende essa chama.